De Mikhail Glinka ouvimos Polonese de Uma Vida pelo Tsar, com o coro e a Orquestra Sinfônica Bolshoi, sob a regência de Alexander Lazarev. Continuando agora com a Cavalgada das Valquírias, de Richard Wagner, da ópera A Valquíria, com a Orquestra Filarmônica de Londres e o maestro Sir Adrian Boult. de Richard Wagner, ouvimos a Cavalgada das Valquírias, numa gravação clássica da Orquestra Filarmónica de Londres, dirigida por Sir Adrian Boult. E agora, numa gravação da Orquestra Boston Pops, sob a regência de John Williams, vamos ouvir a Pavane de Gabriel Fauré. Thank you. Gabriel Fauré ouvimos Pavane, com a Orquestra Boston Pops, dirigida por John Williams. Agora vamos ouvir a Orquestra Barroca de Freiburg, dirigida por Gottfried von der Goltz, para a interpretação do concerto em Dó Maior em Revue 180, O Prazer, Il Piacere, de Antonio Vivaldi. Thank you. De Antônio Vivaldi ouvimos O Prazer, concerto em Dó Maior, RV 180, com a Orquestra Barroca de Freiburg, dirigida por Gottfried von der Goltz. Agora, a abertura da opereta Orfeu no Inferno, de Jacques Offenbach, com a Orquestra de Salão. Thank you. A Orquestra de Salão interpretou de Offenbach a abertura de Orfeu no Inferno. Agora de Christoph Förster, concerto em Mi bemol, com Adam Friedrich à trompa e a Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapeste acompanhando, sob a regência de János Rolla. Thank you. Adam Friedrich, trompista, interpretou de Christoph Förster o concerto em Mi bemol maior. O acompanhamento esteve a cargo da Orquestra de Câmara Franz Liszt de Budapeste, dirigida por Janos Rolla. Para encerrar, vamos ouvir a Orquestra Filarmonia, dirigida por Riccardo Muti, interpretando o intermezzo da ópera Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni. di Pietro Mascagni ouvimos o intermezzo da opera Cavalleria Rusticana com a Orquestra Filarmonia, dirigida por Riccardo Muti, encerrando o programa e desejando-lhe, caro ouvinte, um belíssimo dia. Desperte com os clássicos. Apresentação, maestro Walter Lourenção. Seleção musical e produção, Ralf Schwarz. Apoio de produção, Bela Pulfer. Realização Cultura FM de São Paulo. Fundação Padre Anchieta. Cultura informa. O governo anunciou ontem uma série de medidas para reduzir o impacto da crise financeira mundial. A principal foi ampliar o prazo para que as empresas paguem determinados impostos, o que pode injetar 21 bilhões de reais na economia. Além disso, as linhas de empréstimo oficiais serão reforçadas, com a oferta de mais de 24 milhões de reais em crédito às empresas de grande e pequeno porte. As medidas foram anunciadas durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Em uma alfinetada à oposição, o presidente Lula disse que está tomando decisões de modo a não permitir que a crise tenha no Brasil os efeitos que alguns querem que ela tenha. E acrescentou, quem está apostando em crescimento muito baixo em 2009 pode quebrar a cara. O objetivo da equipe é garantir a expansão econômica de 4% no ano que vem. E o presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, já anunciou a sua equipe econômica de transição. Ela inclui nomes como o bilionário Warren Buffett e o ex-secretários do Tesouro Larry Summers e Robert Graben e o ex-presidente do Banco Central americano Paul Volcker. A equipe reúne-se hoje pela primeira vez em Chicago. Diante do agravamento da crise financeira mundial, o mercado aguarda por indicações da política econômica do novo presidente. Depois da reunião, Obama e seu vice Joe Biden darão a primeira entrevista coletiva após a eleição. A cidade já registra 74 quilômetros de vias congestionadas. Hoje o tempo segue bastante instável em todo o estado de São Paulo. Na faixa leste, que inclui o litoral e a capital, o céu fica nublado e chove a qualquer hora. Nas demais regiões, o sol ainda aparece, mas também há condições de chuva ao longo do dia. No final de semana, o sol volta a predominar em todas as regiões paulistas. Estamos com 20 graus aqui na Água Branca. Cultura informou.